E aí, irmão? Como é que você tá? Você tá cansado, né? Pensando em desistir. Eu sei quanto é difícil. Se fosse fácil, você nem estaria aqui me ouvindo. Sabe por quê? Porque você é um escolhido que não desistiu, no frio escalou, perseverou e sumiu o sufoco. Ninguém ajudou, sozinho estudou e forjou na dor monstro. O concurseiro louco. Na escola também lutando contra Golias, armado de caneta, apostila, comendo matérias. Sozinho nos momentos tristes e de alegrias, ao entender ensinamento e absorver pelas artérias. Face séria, olhar sibéria, focado nos livros, sem tempo pra balela, de tabela, cafeína, tempo do cronômetro. Lembra que nem almoçou, joga tudo no liquidificador e faz uma vitamina. Aveia, albumina, banana e adoçante, dieta sem grana, sem bacana, ingere estudando. E o cara que reclama passou a noite dançante. Você da dieta insana, não perde tempo nem mastigando, superando adversário sem decota. Investe o salário e o precário em estudos. Quando tiver itinerário na barca da roda, os otários vão falar: esse ordinário é mó sortudo. Não desistiu, no frio escalou, perseverou e sumiu o sufoco. Ninguém ajudou, sozinho estudou e forjou na tão moço. Não desistiu, no frio escalou, perseverou e sumiu o sufoco. Ninguém ajudou, sozinho estudou e forjou na tão moço. Pergunto quem lucraria no comunismo, Neymar ou Neilton? O talentoso ou normal? Vejo o perfil de quem odeia o capitalismo. São os merdas que o talento não vale nenhum real. Com sustento patriarcal vão esperar sentados. Quanto mais fraco o poção, mais será esquerdista. Vamos tentar pra caralho, só será fracassada. Tenta nos classificados e vê o nome na lista. De aprovado, os apavorados culpam o ensino fraudulento desse mec que desculpa a fraca. Meu ensinamento foi na marra sozinho. Na era digital sem farra pode ser autodidata. Um com a lata de Red Bull, outro com a lata de school, um estuda na versão foda, tá no lençol. Quando o resultado sair, qual ficará na deprê? Um será coronel PM no sul, outro MST. Não desistiu, no frio escalou, perseverou e sumiu o sufoco. Ninguém ajudou, sozinho estudou e forjou na tão moço. Não desistiu, no frio escalou, perseverou e sumiu o sufoco. Ninguém ajudou, sozinho estudou e forjou na tão moço. Quantas vezes já dormiu sobre a apostila, pegando matérias por osmose enquanto espilas. Falam de ouro nas correntes, uísque e tequilas, você puxando anilha com peso de maquilas. À noite suas dalilas, ações para ascensão, empregue suas filas. Só preço da igualdade, a força de gorilas, treina até exaustão. Conhecimento, cintila, capacidade. A dificuldade é o prêmio pra glória. É peneira no trero que separa joio do trigo. Se para no Saara, Seara vira história. Que a história fala agora que é seu amigo. Quando chega a hora, fique calmo e lembre-se de um salmo, concentre-se e faça a prova. Já passou pela cova dos leões, confia em ti, que sua dedicação hoje te aprova. Não desistiu, no frio escalou, perseverou e sumiu o sufoco. Ninguém ajudou, sozinho estudou e forjou na tão moço. Não desistiu, no frio escalou, perseverou e sumiu o sufoco. Ninguém ajudou, sozinho estudou e forjou na tão moço. Aí, não é questão de motivação, de autoajuda e os carai. É sobre o tipo de público que atraímos com essa temática, sabe? Pra cima, tá? Som de vencedor, personalidade de PM. Irmão, quem quer ser policial no Brasil seria facilmente em linha de frente qualquer exército no mundo. Alto nível em qualquer esporte que exige disciplina, maestria, vigor físico. Me fala aí, uma profissão mais perigosa que essa? E olha o tanto de pessoas que estão lutando diariamente por isso. Estão batalhando com o intuito de envergar essa farda. Não é questão de motivação, irmão. É questão de admiração que eu tenho pelo meu público. Policiais padrão, pá, e jovens concurseiros, loucos. Essa é minha confraria. Papa Mike Brasil 2018.